sua querida mãezinha tinha dois filhos. Esses dois filhos esta mãezinha amava, mas ela tinha um desgosto em sua vida. É que a palavra de Deus não aceitava. Esta mãezinha por seus filhos sempre orava, pedia a Deus que tivesse compaixão, que tirasse os seus filhos do pecado, e que a eles concedesse o seu perdão. Um certo dia Deus levou esta mãezinha, esses dois moços no pecado ela deixou, mas ela ainda na agonia da morte, esses dois filhos a Jesus ela entregou. A oração quando é pedida com fé é de certeza que ela vai atendida. Vejam que bênção que o Senhor lhe concedeu pela oração da sua mãezinha querida. Dois moços deu um baile, eles chegaram. Um desses moços em um quarto ele entrou, e era ali o quarto aonde ela orava. E os sinais do seu joelho ele avistou. Naquele fato começaram a meditar.